armes apontadas para a justiça da cidade. Deram-nos o tempo exato, dado aos coelhos no mato, e então estourou a queixada. Nuvens cinzentas de humanoides, correndo de armas apontadas, dando tiros nas costas das presas desarmadas. A carga gritaram, e então as viseiras baixaram, para acabar no chão os que ainda mexiam. Sangue no alcatrão, olhos pisados no espanto, e a morte distribuída em nome do Estado. Ferozes, loucos de raiva, massacrando como feras, salão.